251, livro táxi parte 1, no índio, ponto espera, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste altímetro no 0, na 4. 0, 4, 0. Chame a 251, autorizado, alinhar e decolar de sistema 0, vento 080 graus, arte 79. C31171, no copo? Prossiga, 3171. C31171, autorizado, Guarulhos, nível 320, rota para 010, Taubaté. Decolagem pistola zero, primeira curva direita, saída da EL, linha da transição Mótiva, transponder 5175, controle Salvador 120, decimal 8. Atenção, autorizando Guarulhos, voo 320, obter o seu 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita, saída da EL, linha da Mótiva, transponder 5175, controle após 108, 3171. C31171, correto. Chibeca, você pode ficar pronto pro Chibeca acionamento. Tudo aí, pronto, você é preso na Santiana. É 251, decolou 34, controle Salvador, 90, decimal 8. 20, 8, ponto, 35, 10, 8, Xanel 6251, no contato radar da decolagem, submantendo o 360, boa Leda. Quando Leda dá presente, é o 360 autorizado, Xanel 6251. 6251, sua ótima. Para de coordenação, 6251. É, agradeço. Caminhão 251, no centro Recife, final autorizou a prova de módulo, mantenha a prova de letra. Obrigado, querido. Mesmo assim, agradeço. É 251. Centramento do 7171. 7171 autorizado, do corte de táxi. 3171. Funcionamento 251, autorizado agora proa de Ognave. Autorizado proa de Ognave, funcionamento 251. 251, chama o centro Recife na frequência 133.25, com voo. 13325, grato pela coordenação, funcionamento 251. Patilha, está em Patilha Índia, considera 1295, ajuste ao altímetro 104. Tá, 1090, Muito bom dia, Tetra. Suna 71, pronto. Tetra 171, a linha decola Suna 0, vento 070 graus, 629. A linha decola da 10, Tetra 071. 171, decolou 50, controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, bom dia, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, 73171, decolou. 73171, contato radar na decolagem, submarino nível 320, boa Leda. 320, Leda na proa, muito obrigado. Júlio 71, chama o Centro Recife, frequência 133.25. 133.25, obrigado, muito bom dia, bom domingo. 9916, acione a identificação, desça a via para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, chega da ponta. 361, bom dia, Fox Trotter confere, Galeão autorizado via rota do ponto de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Rumi, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5413, frequência do controle Salvador, 120.8. Zero deputado para o Galeão, para o Galeão, é Leda, Plano 961 no correto, portão 10, estamos entrando para o SPEC, Sônia. Chename 25, aciona a identificação, luta para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, minha chegada é bom. Descendo 4 mil, 1014, via bom, tem alguma chance de voadora da presente, senador? Chename 224 ao número 3, para aproximação, mantém via chegada. Geral 9976, aciona a identificação, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, direto do ano. Plano 961, autorizado, Camtec. Não sei, o voo 991. Lá 996, rota de aproximação LS, estima 3, salvador em 118, décimo 9, 5. 29, 5, 9, 9, 9. Bom, 99 no meia, bom dia, tráfego avistado, autorizado por USP, pistola 0, vento 030 grau, 039. 99 no meia, autorizado por 1, tira os ventos da meu. Agora, 07 no meio, prossegue em agressivo visual, decide a critério, para 1 no 1500, pega 80 salvadora no 04. Agora subir a corredores. Agora 9976, esse para 2000 pés, ótimo trem salvadora no 04, vamos estabilizar no curso do localizador. São 9996, São Luz 19, primeira direita, São Luz 21. 21, Gol. 9996. Para o Gol, 9996, Gol 9996, táxi via Alfa. Reposta essa táxi 2010, carinha. Bruno 961, no autorizado táxi para ponte espera Tucano 0, via Bate 1, táxi para Índia. Ponte espera Chamiturri 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. Bate 2, que é ponte espera 295. O 99 no meio de passageiro na nave da companhia, pode prosseguir o Juliette, portão 05. Mas a passageiro da companhia pode 05, voo 99 no meio. Federal 9976. Federal 9976, complete a aproximação em inglês, chama todo o Salvador em 118, decimal 95. Obrigado. Controle Salvador, Oceania 6225, tenho o tráfego da Federal Noticaser também no visual, solicita se possível interceptar o IRS por meio do tráfego. Oceania 6225, direto dono. Estou 2 mil pés, altímetro 904. Autorizado 2000 com 1014, voando na projeção, não tinha nem 62. Sente livre o pouso por 9976. Diego 961, ponto 0 da 10. 961 tem condições de decolagem de imediato? Afirmo. Sente, após a passagem do Boeing na Sideral na curta final para o sono 0, a linha mantém? Após o Sideral na curta, a linha mantém no 0, 961. Livre ILS, número 6225. Afirmo, livre ILS, 6225. Livre ILS, 6225, com mais estabilidade. Estimativa inicial, redução para aproximação. Já reduzindo, 6225. Libere primeiro direito, São Salvador, 1219.